There once was a happy cat that sat around all day, and now he sits some more. Now we sing about Mr. Happy Cat no more. Wah wah. Just bring a little Disney. Everybody, everybody, everybody wants to be a cat. Meow. Everybody, everybody, everybody wants to be a cat. I don't know the piano accompaniment. Vamos cantar uma canção, alguma coisa alegre para o Ei, gostaria de ter uma surpresa. Gostaria de ter uma surpresa. Ai, ai, caramba. E agora, senhor, eu pedia muito. Gostaria de pedir a minha mãe que canta uma canção. Uf. It would be there are a box and a piano. It's late here. Arnold? Okay, let's try.